Abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 8, versos 20 a 22. Irmãos, nesta manhã, nós estamos ministrando aqui um estudo que eu preciso incentivar você a também fazer, entendendo um pouco mais sobre o pecado. Não é apenas uma explicação, irmão, sobre pecado. Eu quero te dizer com toda certeza, é uma palavra revelada de Deus para a sua vida, como tem sido para a minha vida, para vencermos o pecado. Eu distribuí alguns gráficos, alguns textos aos irmãos. Os irmãos terão acesso a isso durante a semana, é só pedir pela internet ou pedir pelo telefone para as irmãs aí da secretaria. Tem alguns aqui ainda, os irmãos que quiserem podem passar aqui no final e pegar. E o CD não está pronto hoje, mas quarta-feira já tem. Não deixe de estudar o que estudamos hoje pela manhã. A maioria dos irmãos que estavam pela manhã não estão agora à noite, mas aqueles também que vieram pela manhã, peguem o CD para estudar novamente. Eu quero, irmão, incentivar você a ter o hábito de todo dia levar um CDzinho. Todo dia levando um CD para estudar durante a semana. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus vai acrescentando a você o conhecimento da palavra de Deus. Segundo, se você concordar, você vai dizer um amém muito alto. Porque Deus vai colocar vidas ao seu redor a quem você vai ensinar o que aprendeu aqui. Amém. É isso mesmo, irmão. Pode ter certeza, tua vida vai prosperar, dar saltos sem medida na mesma proporção em que você começar a compartilhar o que está aprendendo de Deus. Gastar tempo com alguém e ensinar a palavra de Deus a estas pessoas. Ah, mas é que eu, sabe o que é? Eu não tenho muito. Pega o CD, estuda. Se você tem um assunto, é só ligar aqui na secretaria. Nós estamos lá desenvolvendo um catálogo com todos os temas que já foram ensinados, todas as ministrações, todos os estudos. Tem um pouquinho em cada área e você vai ter um estudo que não é apenas uma explicação teológica, é uma palavra revelada para nos edificar. E esse estudo dessa manhã é algo que todos nós precisamos. Nesses últimos dias, é o que Deus tem trabalhado na minha vida e me feito vencer o pecado. E não é apenas um macete, uma fórmula mágica, mas é a aplicação da palavra de Deus na nossa vida para uma vida de vitória. E muitas vezes nós achamos que pecado é só aquelas coisas assim grosseiras que alguém faz. Mas nesse estudo você vai entender o que realmente é o pecado dentro de nós, dentro da nossa alma, o que ele gera no nosso corpo e como o Espírito de Deus, no nosso espírito, quer trabalhar na nossa alma de tal forma que todo pecado semeado por Satanás seja aniquilado de dentro de nós. É dentro de nós. Nós lutamos. Eu vou tentar vencer esse pecado, eu vou tentar vencer isso, eu vou tentar ser mais santo, eu vou tentar caminhar com Deus mais de perto. Nós lutamos com o que há de mais externo na nossa vida, que são as nossas atitudes físicas, nosso corpo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que vem de dentro, vem lá do nosso espírito, um poder, um dínamos, algo que vem do Espírito Santo de Deus, que explode dentro do nosso espírito e vai trabalhando na nossa alma conforme estudamos hoje pela manhã. E será extremamente estratégico para você estudar sobre isso e sobre todos os temas que temos estudado aqui. Hoje, damos continuidade ao estudo 12 princípios de crescimento e vida cristã. Já estudamos amor, fé, esperança, perseverança, comunhão, visão, semeadura e quarta-feira passada estudamos domínio. Também toda a coleção nos CDs e a apostila com todos os textos à sua disposição na Secretaria da Igreja. E hoje começamos esta terceira e última área, que é a área dos frutos. Deus quer trabalhar o nosso caráter, gerando mais vida e vida em abundância, para que possamos gerar frutos, dar frutos. É o que o Senhor quer. O que significa isso? Qualquer área da nossa vida, financeira, profissional, matrimonial, sentimental, qualquer área da nossa vida depende exclusivamente do nosso caráter trabalhado pelo Senhor, da vida de Deus fluindo em nós em abundância e dos frutos brotando em nós. Jesus disse: uma árvore que não dá fruto deve ser arrancada, cortada e lançada ao fogo. Muita gente vive uma vida tão atribulada, tão cheia de dificuldades, tão cheia de problemas, tão cheia de fracassos, porque é uma árvore que não dá fruto. Só isso. É um maravilhoso profissional, é uma dona de casa maravilhosa, é uma pessoa, um estudante de primeiríssima, mas não dá fruto. Como assim não dá fruto? Não dá fruto para o reino de Deus. Apesar de ter talentos de Deus em alguma área da profissão, do estudo, da família, e ser muito bom e muito próspero nestas coisas da dimensão física, é alguém que, mesmo estando por anos dentro da igreja, não gera frutos para Deus. Primeiro, os frutos do Espírito: amor, paz, fé, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Não gera frutos do Espírito. Está sempre com a alma perturbada, está sempre com a personalidade cheia de nós, cheia de coisinhas, cheia de... E a vida passa, olha, anos de crente e é o mesmo cri-cri, é o mesmo, a mesma vidinha, a mesma coisinha. Não gera frutos de Deus. E também não gera outras vidas. Muitos sabem que ele é crente, que ele é evangélico, que ele é religioso, que ele está na igreja católica e ele ajuda lá na cerimônia e ele cuida de tantas coisas, não importa se na igreja católica, se na igreja evangélica, tudo a mesma coisa. Não tem vida com Deus, não gera fruto. Apesar de se envolver em atividades, ele não gera frutos. Não tem alguém que diz: foi através dela que o Senhor me abençoou tremendamente, foi através dele que o Senhor me salvou. Não tem ninguém que possa dizer isso dele. Não gera frutos de bênçãos na vida de outros. Mas, irmão, nós estamos numa caminhada, como igreja do Senhor Jesus, para termos o caráter trabalhado por Deus. E já vimos que não é apenas aquelas questões de ser honesto, de não mentir. O caráter são as características de Deus que foram corrompidas em nós, restauradas pelo amor, pela fé, pela esperança, pela perseverança. Tendo a vida de Deus fluindo em abundância, com comunhão, visão, semeadura, domínio, e gerando frutos. E o primeiro estudo é sobre o princípio do altar.